8995, boa noite, avistado. Ajuste meio 13, vento a centena 59. Pouso autorizado na 10. Autorizado, pouso, pistão na 0, voo 805. Tá baixado, travado. Eu vou 10020 já avisar com o campo. Zero, dois, zero, completo final ILS, Chime Torre, 1118, decimal meia. 18 meia. Torre Salvador. Boa noite, Paul. 1020, passou a Duna. 20, continue aguardando que está livre, ajuste 1013. Aguardando que está livre, bom, 020. 05, solo 24, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, na sua escuta, 1875. 020, tem pouso autorizado na 10, o vento é 120 com meia dúzia. 120 com meia dúzia, livre pouso, com 020. Gol 643, desça 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 3, reporte localizador, pista 10. 2 mil pés, no 020, colou os 28, táxi Alfa Juliette, até o portão 13, 41. Alfa Juliette para o portão 3, gol no 020. Alpha Zero Approach, FTL 09, over 8, standing by Tower 140, information Alpha. Portugal 019, Humboldt Survival, descent level 050, 10H1013, Spectre LS X-ray, Rene 10. Level 050-1013, bomb arrival, runway 10, FTL 09. Não, 020? 243, completo final ILS, chame torre 118, decimal 6. 86, boa noite. Boa noite. Lá, é a remota. A remota 13, gol no 020. Salvador, boa noite, eu vou 643, estabilizado, baixado, travado. 643, boa noite, ajuste 1013, uma centena, com meia dúzia, tem pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado na 1013, ajuste 1013, com 43, solo 36, na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 06, Fátima. Alfa Juliette, portão 06, Fátima. Alfa, boa noite, Stan 3891, centro na informação Alfa. Boa noite, Stan 3891, desça nível 060, chegada a Bonf. 060 na Bonf, Stan 3891. Zero no 3, confirma, está aguardando o balizador. Zero no 2, está aguardando o balizador aqui no 3. Tenente 1013. 4000, feet 1013, epsilon 109. 019. Controle Salvador, gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, bom dia. Chegada Mari, desça nível 0, 5, 0. Procedimento LS, X-Ray, pista no 0. Ok, Mari, descendo para o 0, 5, 0. Solicita um pitch após etapa, que é autorizado. Mantenha a chegada Mari até posição ITAP após o IRS Whisky Pista 10. Grato, gol no 74, informa também que perdeu o contato com o centro do Recife. E passamos direto para o centro. A pista será autorizada até 150 pelo centro. Recente formaria o centro, desce até o nível 50, gol 1714. 150, 74, tá? Portugal 019, after pillow, down 2,000 feet, connection 1013, reply station localizer 1-1-0. After pillow, descend 2,000 and clear ILS 1-0, call established, Portugal 019. Victor 3891, desça 4000 pés, ajuste 10, 13. Na 4000, tá, 3891. Portugal 019, Stelly 7, Santiro. Portugal 019, contact tower 1186. 186, Portugal 019, good night. March. Sorry, Portugal 09, good night, ILS 10, gear down, box. Portugal 10, 019, pitch landing 10, 100 degrees, 10 max. 8 Portugal 09. Bom, 714, da presente pro outro, Serra Vitor 366, desça 2500 pés, ajuste 10 no 3, reporte final, ILS. Da presente pro outro, Serra Vitor 366, sendo para 2500, 1013, informará estabilizado o 714. Detonação sequenciamento, mantenha pro limite localizador, desça 3000 pés, ajuste 0 no 3. 3000, mantenha a proa, 3891. Vim 3891, número 3 na aproximação, reduz 170 mais. Gente, reduzindo da 3891. Alô, Salvador, boa noite, 05. Chega. Boa noite, 05, está acendido a Bravo, autorização Natal, nível 490. Gente, agora a coordenação Natal, 1013, não é justo? Guardando, boa noite, 05. Poderia confirmar a posição da outra aeronave, por favor? Estão autorizado aqui o 37, senhor, aceita? Copia, 1805. Autorizado então, Natal no 37, na UP Zulu 10, decolagem da 1-0, curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar, o controle 19-8 e seu transponder 5147. Boa noite, 05, autorizado nível de voo 370 para Natal, na UP Zulu 1-0, decolagem da pista 10, curva esquerda, Pucca, transição Zipar, controle 19-8, transponder 5147, boa noite, 05. Chegada Mari. Pode dar pronto, 805. Nível 050. Tá, chegada Mari, desce nível 050, azul.